assim, uma história sem fim, sem dizer um adeus, você fugiu de mim. Eu queria saber a razão e o porquê. Preferia a verdade se eu ia te perder. Meu coração sincero te amou demais. Eu só vivia pra você. É tão difícil esquecer. Será que estou errado? Será que sou culpado? Foi só um caso ou uma paixão? Queria olhar seus olhos e ouvir da sua boca que não passou. Assim a nossa história vai ter fim. Assim a nossa história vai ter fim. História vai ter fim.